Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting Senda e Senda. Esta noite onde vamos analisar aqui o resultado com o Futebol Clube do Porto e vamos obviamente também falar aqui sobre toda a atualidade leonina. Hoje começo por apresentar o painel e começo por ti, João Castro, que estás a meio de um jogo importante do Leeds. Epá, está a correr mal, boa noite a todos, está a correr mal isto, um gol de sorte aqui do Wolves e vamos ver que se ainda conseguimos dar a volta aqui o Leeds, mas pronto, isto acontece, é Premier League. Sobre o Sporting, vamos estar aqui a dissecar, obviamente, o clássico e tudo o que envolveu. Eu acho que temos aqui muito assunto, pelo menos para uma hora, e portanto, vamos a isto. Que chega e que sobre para isso. Pedro, boa noite e bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos vão ouvir. Boa noite, João. E vamos a isso. Vamos dissecar o clássico e falar do. E ouvir também as modalidades, o resumo do Tigas e ver se ainda há tempo para mais qualquer coisa. Vamos ver diante de falarmos. Exatamente. Tanto há para falar hoje que, obviamente, podemos, como vocês sabem, não ter tempo para tudo e para isso é que também existe aqui um Patreon. Aproveitar aqui a deixa para agradecer, obviamente, a todos os nossos patronos por todo o apoio que nos dão a este projeto. Deixar aqui a nota também, já não falamos deste grupo há algum tempo, do grupo do Discord, que ainda está disponível para quem quiser aderir. Temos vários temas por lá, temos várias coisas sobre as quais, obviamente, todos os que por lá estão falam. Falamos sobre modalidades, falamos sobre o plantel, falamos sobre a comunicação. Existem muitos, muitos temas a abordar aqui no grupo do Discord e, obviamente, se quiserem fazer parte, sejam bem-vindos. A família Sporting 160 aumenta sempre e nós, obviamente, agradecemos. Meninos, vamos então ao programa de hoje. Vamos começar aqui, e como muito existe para falar sobre o jogo com o Futebol Clube do Porto, vamos começar aqui pela visão geral do resultado final. Pedro, um empate a duas bolas. Era o resultado que. Não era o resultado que querias, claramente, porque falámos Não, disto a semana passada. eu tinha dito que eram 5-1, portanto não era o que eu queria. Mas é um bom resultado para o Sporting. Não, nunca é um bom resultado não vencer, independentemente de quem seja o adversário e seja qual for o espírito em que se encontra a equipa. O Sporting, obviamente, tem que jogar sempre para vencer, tem que procurar sempre a vitória. Diria que o resultado acabou por ser um melhor que a exibição não foi nada de estrondoso, mas também o Porto também não fez nada assim. Acho que havia aí muita gente que achava que o Porto ia ser um bicho-papão e que iria ser um problema, mas acabou por não ser. Agora, o que é preocupante é que o Sporting, nestes últimos anos, especialmente no reinado ou na direção de Frederico Varandas, não consegue ganhar aos grandes, e isso é preocupante. Nós não. Acho que perdemos os jogos todos com o Benfica e com o Porto. Acho que é o segundo empate, ou o primeiro empate, nem sei ao certo de cor, mas é Acho que é o irrelevante. segundo empate. Acho que é o segundo, mas a verdade é que nunca ganhamos. O que é. E nós sabemos que estas coisas, para sermos campeões, nós precisamos de, pelo menos, ganhar alguns jogos no confronto direto e depois, obviamente, não perder pontos a torto e a direito com os clubes ditos mais pequenos. Já o ano passado tínhamos falado da questão que o Sporting encontrou os primeiros 6 ou 7 lugares. Nós temos aqui essa Exato. estatística, também tinha pouquíssimas vitórias, ou uma ou duas, ou lá o que era, e portanto isso acaba por ser um ponto que temos que mudar urgentemente. E eu acho que no sábado poderíamos ter mudado. Acho que poderíamos ter mudado. Eu estou a falar para o campeonato não ganhamos nada. Acho que poderíamos ter mudado, porque o Sporting, até ao contrário do que li por aí, e até fiquei bastante espantado por quem achava que o Porto foi muito superior na primeira parte, não parece nada. O Sporting tem 4 situações, oportunidades flagrantes para marcar golo na primeira parte, das quais uma marcou. E tem um lance claramente que Tem claramente não há dois lances, dúvidas. Sim, Mateus mas um Nunes é claramente não há dúvidas, é penalti, ponto final. E acho que o vídeo é mais que esclarecedor. O vídeo depois também o iremos passar mais daqui a pouco. é esclarecedor e espanta-me como é que o VAR não reverteu esta decisão e como é que o árbitro reverteu esta decisão. E portanto, e se nós temos marcado esse golo, se calhar não tínhamos, já íamos para a segunda parte com outra não, e o Porto ficava com 10, Pedro. E o Porto ficava com 10. Aliás, eu não sei como é que o Zaidu terminou o jogo, mas é aquele clássico que acontece muitas vezes. Pá, sem estar aqui a falar muito da arbitragem, porque nós no Sporting 107 não temos esse hábito de estar sempre aqui a falar da arbitragem, mas é aquele hábito que nos acontece muito, em que um jogador vê um amarelo cedo, tem uma série de outros lances, mas acaba por nunca ser expulso, e espantosamente o Zé Du acabou por ficar o jogo todo. E a segunda parte não foi um grande jogo, não foi um grande jogo de futebol. Acho que fizemos e acabamos por merecer no mínimo esse empate, bastante festejado por Ruben Amorim, e outra coisa não seria de esperar, festejado como tradicionalmente qualquer pessoa que quer festejado um golo, não é um empate, atenção, só para sim, as pessoas não te levarem a mal. Sim, festejado o golo, como é óbvio, como todos nós festejamos. Eu tive a oportunidade de ver o jogo com o João, tivemos aqui em minha casa a ver o jogo, e pronto, e acho que no final volta sempre à ideia inicial, o resultado acaba por ser um bocadinho melhor que a exibição, mas pronto, é um jogo de tripla sempre, nós sabemos isso. Agora, nós temos que ganhar estes jogos, porque não podemos estar sempre a falhar, e é um jogo em casa. Se eu aceitaria que no Dragão um empate eventualmente poderia ser positivo dentro de determinadas circunstâncias, pá, em casa com o Porto e depois em breve, no final da primeira volta com o Benfica, são oportunidades que não podemos desperdiçar. E falando aqui em oportunidades que não se podem desperdiçar, João, tu que és o homem das táticas aqui do Sporting, sendo e senda, o 11 surpreendeu-te? Não, em primeiro lugar, Mariana, parabéns pela essa camisola lindíssima. Obrigada. Que vens a usar hoje, camisola homenagem a Rui Jardão, e portanto, dar-te os parabéns, porque é Obrigada. Realmente uma bela escolha, e esse sim é o verde Sporting. Em relação ao Sporting, não, quer dizer, já estava 2 dias antes, já havia aí algumas páginas e blogs a avançar que podia ser um duplo pivô com Palhinha e Matheus Nunes. É realmente um meio campo muito mais defensivo do que todos, se calhar, que estávamos à espera. Se calhar estávamos à espera de ver ali João Mário ou Pedro Gonçalves com Palhinha ou com Matheus Nunes. É um meio campo mais defensivo, e isso obviamente colocou-nos alguns entraves na construção do jogo, e viu-se que o Porto, como eu já tinha referido aqui e nas manhãs do Castro, ia entrar muito forte a pressionar, e realmente o Sporting tinha muitas dificuldades em construção. Deixa-me dizer que eu ainda não me consigo habituar muito bem a este Sporting a jogar só em transição. O Sporting é claramente uma equipa de transição, e nesta altura... E não estou habituado a um Sporting dominador em quase todos os jogos, mesmo aqueles que perdemos ou não ganhamos, e não está muito no nosso ADN ver a equipa tão tração atrás e depois com tão poucos homens ofensivos à frente. Apesar de tudo, e nas transições, nós conseguimos, como o Pedro referiu, criar melhores oportunidades com o Porto. Lembro-me de Matheus Nunes isolado frente ao guarda-redes do Porto, lembro-me também do Pedro Gonçalves. O lance do penalti, portanto, aparecemos 3 vezes na cara do guarda-redes, portanto, tivemos melhores oportunidades. Portanto, não concordo que o Porto tenha sido muito superior. Foi, se calhar, superior em termos de posse de bola na primeira parte, mas a verdade é que as grandes oportunidades foram para o Sporting, e como tal nós poderíamos ter feito um resultado bem diferente daquele que o fizemos, atendendo até que o lance de penalti, há um lance ainda anterior que o Zaidu devia ter vindo para a rua. Eu só vou lembrar aqui um nome que se chama Ristovski, que por muito menos foi expulso já em algumas ocasiões, e portanto, não querendo falar da arbitragem, a verdade é que quando se vê Ristovski ser expulso por cortes até na bola e depois a que toca no jogador, aquele lance de Zaidu não ter sido, o VAR não ter intervido para um vermelho direto, é realmente esquisito, para não dizer outra coisa. Depois, aquilo que eu acho que o Sporting teve que fazer, e atendendo ao resultado, o Ruben Amorim teve que fazer várias alterações de modo a ir atrás do resultado. E ao contrário do que muitos estavam a dizer na internet, que o Sporting tinha mudado para um 4-4-2, não, o Sporting não mudou o seu sistema de jogo. O Ruben Amorim simplesmente manteve a 3 linhas centrais com o Coates na direita, o Fedal, e depois meteu o Nuno Mendes à esquerda. Depois, quando gastou as substituições todas, ficámos com o Pedro está a passar agora o lance. Eu, para mim, é penalti, independentemente se ele toca com a perna ou não, porque eu acho que a mão no ombro impede qualquer pessoa de saltar convenientemente. E para mais de 3 ou 4 metros, basta lembrar alguns lances parecidos. Ainda a semana passada o Coates teve um gol anulado. A semana passada não. Se calhar a semana passada, o último jogo, um gol anulado de cabeça. Exatamente. Não foi a última semana, porque houve jogos da seleção. Sim, isso foi a última semana. Está com a mão no ombro e saltar e apoiar-se. E aqui é ao contrário. E eu fizemos este teste na casa do Pedro. O Pedro a tentar saltar, meti-lhe a mão em cima do ombro e não consegue saltar minimamente. Mas pronto, eu percebo que é um lance que pode ser duvidoso. Agora, se calhar, se o Zé Edu já tivesse sido expulso, este lance não tinha acontecido e o Porto já estava com 10. Mas em relação ainda às alterações, o Sporting não jogou, conforme disse, não alterou o seu sistema, alterou foi só os jogadores, mas colocou os jogadores de pendor muito mais atacante. Deixa-me te dizer que ver o Sporting jogar em transição e sem ponta de lança, era aquilo que eu estava a referir, num clássico destes, com o meio campo musculado, ainda não entrou no meu ADN, ainda não é bem aquilo que eu desejo para o Sporting e aquilo que eu desejo que o Sporting faça, um Sporting dominador. E, portanto, estas experiências do Ruben Amorim com o seu falso 9, quer seja Vieto, Bragança, Jovane, ainda não deram os seus rendimentos e, principalmente, e vai entroncar com aquilo que o Pedro disse. Ou seja, nós, assim, com esta equipa, nós conseguimos ganhar aos Portimonenses e aos Passos Ferreira desta vida. A questão é quando começamos a jogar com equipas que jogam um futebol diferente e que têm mais qualidade. E aí é que se vai ver os testes. E para já falhamos o primeiro, que não conseguimos vencer, mas é essa característica ainda que falta ao Sporting. E eu já tinha referido aqui várias vezes, e até nos Patreons e tudo, que o Sporting falta-lhe poder ofensivo. E agora, com os reforços todos e com a vinda de João Mário, mas a verdade é que aquela teimosia de Amorim em querer o Paulinho, que acaba de renovar com o Braga, conforme eu previ, e se calhar não querer outro ponta-lança e dizer que temos que criar um ponta-lança de um menino de 17 anos, a verdade é que isto vai nos tirar aqui, se calhar, a possibilidade de ganhar alguns jogos. E a verdade é que... Mas agora deixa-me perguntar-te, João, e desculpa estar a interromper-te. Tiago Tomás, que acabou por entrar só na segunda parte, era um jogador que, por exemplo, tu colocarias no 11 inicial? É que tinha que estudar bem o Porto. Não é assim fácil, até porque agora com os reforços e com o João Mário e tudo, eu acho que o espaço do Tiago Tomás vai diminuir um bocadinho. Mas é um jogador que tem golo. Mas no fim de semana, no sábado, ele entrou para o lugar do Porro. Ou seja, o Sporting passou, era isso que eu estava a dizer, estava a jogar com três centrais, que era o Coates, o Fedal e o Nuno Mendes. Depois do lado esquerdo tinha o Plata, que nunca tinha jogado naquela posição, e do lado direito tinha o Tiago Tomás. Portanto, pôs jogadores com muita qualidade ofensiva, com muito pendor ofensivo, mas depois, lá na frente, e com a entrada de João Mário, o Sporting passou a organizar mais o jogo, porque o Sporting, repara, na segunda parte, apesar de ter mais homens ofensivos, o Sporting, enquanto não teve uma referência lá na frente, enquanto não teve separar, e eu e o Pedro comentámos isso, era o jogo do Sporting era os três centrais a tocar a bola chegava ao Coates e pumba! Pontapé longo para o Nuno Mendes enquanto esteve em campo, ou para o Porro, ou depois ou era para o Plata, ou era para o Tomás, mas foi sempre ao pontapé para a frente e muito ao pontapé longo. Não havia transição nem construção ao meio campo. Quando entrou realmente o João Mário e o Separar, o Porto também, e aí o Sérgio Conceição ajudou um bocado o Ruben Amorim com as substituições, quanto a mim o Sérgio Conceição teve mal, ainda bem para nós, obrigou o Porto a baixar um bocado as linhas e o Sporting teve mais presença na área. Ou seja, nós aí conseguimos confundir um pouco o bloco baixo que estava do Porto nessa altura. E tinha que dizer que os centrais do Porto, e o Pedro está aqui e não deixa mentir, nós estávamos a dizer que os centrais do Porto estavam a limpar as jogadas com muita facilidade. Estavam perfeitamente à vontade, porque não tinham ali nenhuma referência ofensiva do Sporting, ninguém que lhes estivesse a estrovar, porque os jogadores, à medida que iam aparecendo ali, com o espaço em profundidade, eles limpavam. Porque e são nós, pelo contrário, a facilitar, não é? Como é o segundo golo do Porto. Claro. Apesar de ser um grande golo, mas aquilo sim, é uma abébia de todo tamanho. Não é? Claro, foi uma autoestrada no contra-ataque, depois o Nuno Mendes também alivia mal a bola. E depois foi, devemos dizer que o Porto tem dois jogadores que facilmente passam num para um, que é o Corona e o Luís Dias, e fizeram a cabeça em água, ao Neto, que teve uma exibição terrível, e ao Pedro Porro, que também foram batidos constantemente. E não esquecer que na primeira parte jogamos praticamente com 10, porque Giovane Cabral não se viu, não é? Sim. Parecendo que não, o Sporting teve... Não teve a referência, ficou ali a certa altura, até houve um lance, lembras-te que até chegamos aqui a gritar várias vezes para lhe passarem a bola, que era talvez o único lance que alguém lhe poderia ter passado a bola, eu já não me recordo quando foi. Foi Nuno Santos, podia ter passado a bola e ele até ficaria isolado, provavelmente teria sido a única oportunidade que o Giovane iria ter, mas realmente ele estava completamente desenquadrado e fora do jogo. Tanto que ele só teve um lance que foi que isolou o Pedro Gonçalves. Exatamente. Agora, em relação, ainda que eu estava a dizer, depois do Sporting, desde que meteu o Seporar e com João Mar a organizar, ou seja, Seporar e Viet lá na frente e Pedro Gonçalves, mas com a referência que nós tivemos, o Pepe e o Mbemba sentiram-se muito mais apertados e tiveram que suar a camisola com isso, e notou-se que aqueles 10 minutos, nós confundimos todo o bloco do Porto com as posições que nós tínhamos lá na frente com os homens, e depois Pedro Gonçalves muito solto a aparecer à esquerda e à direita, e fomos para à procura do empate, conseguimos o empate numa jogada, lá está, em que Pedro Gonçalves cruza, Seporar faz aquela habilidade de calcanhar, guarda-redes de frente para a frente, e Viet só tinha que marcar, também era impossível o Viet falhar aquele, digo eu, mas com o Sporting tudo é possível, e depois o Viet ainda tem mais uma oportunidade com aquela cabeçada. E portanto o Sporting... nós daqui, e estávamos sempre a falar do poder de fogo, o Sporting tem que começar a definir realmente aquilo que quer, principalmente para estes embates grandes. Vai ser muito difícil o Sporting, já tinha referido isto aqui, cansa um bocado, uma pessoa está sempre a dizer o mesmo, mas é verdade. É que eu tinha dito que o Sporting contra estes clubes grandes se calhar não ia fazer cócegas, e a verdade é que quando o bloco é mais baixo, e vai acontecer-nos muitas vezes em Alvalade, vocês imaginem quando vier o Marítimo, ou um Belenense, Alvalade, jogar com um bloco muito baixo, e nós jogamos sempre outra lança, nós vamos estar a dar ao adversário, caso, claro, podemos sempre marcar numa transição, ou podemos sempre marcar num lance-bola parada, mas se não marcarmos, nós vamos dar 70 minutos de avanço ao adversário. Portanto, só quando entrar um ponta-lança e uma referência na área, é que nós vamos ter a possibilidade de, e em Portugal... historicamente, os clubes que ganham têm sempre grandes avançados, os clubes que ganham os campeonatos têm sempre pontas de lança que marcam mais de 15 a 6 golos, e até o segundo avançado marca, veja-se o exemplo do nosso rival da segunda circular, conforme têm aparecido agora os golos. E portanto o Sporting vai precisar desse poder ofensivo, e portanto nós ficamos sem poder contratar um avançado, mas temos lá um. E portanto, quanto a estes jogos, nós temos que jogar com ponta-lança, é completamente fora do nosso ADN, jogamos sem, principalmente ainda para mais em casa, portanto, vai ser muito complicado continuar assim. Agora, como nós podemos inverter isso? Obviamente o treinador agora vai ter que testar todos os jogadores que tem, que é o João Mário, viu-se que o João Mário, estando fora de forma, organizou muito bem o jogo, e depois também liberta muito o Palhinha. A diferença também aqui na segunda parte foi que, quando entrou o João Mário, o Palhinha ficou completamente sozinho, ou seja, sozinho no lugar de pivô, em 6, e o João Mário estava a 8 completamente, mas adiantado, e aparecia mais do lado esquerdo. E a verdade é que o Sporting subiu o bloco, e o Porto teve grandes dificuldades com isso. E, portanto, é algo que o Amorim... que eu acho, ó Pedro, eu acho que engraçado é que o Amorim foi para a bancada, e eu acho que o Amorim viu melhor o jogo na bancada do que no banco. É bem provável, não admirava nada, a perspectiva do campo completamente diferente, a verdade. Completamente é diferente, e ele, tipo, pá, tem que entrar ao separar, que senão os defesas do Porto vão se sentir como peixe na água. E portanto, lá está. Foi o que fez, viu bem, o Sporting impressionou bem e acabou por garantir o empate, que é... E até podia ter marcado o gol logo a seguir, não é? Que o Vieto tem outra oportunidade... Poderia mais ter, uma boa jogada. Matava o jogo, e era mais claro. Uma boa jogada. Aliás, a entrada de João Mário, mesmo aqueles, não sei, 20 minutos que ele entrou, notou-se logo a diferença de qualidade, e se ele estiver em forma física, de certeza que será titular já contra o Santa Clara, porque é um jogador que oferece outras características que nós não temos. Os lances de choque, o João Mário estava lá em todos, ganhava constantemente as bolas, acho que até o próprio Palhinha... estava mais... Exatamente, até varreu tudo, aquele lance, metade do golo é dele. Portanto, agora, claro que também beneficiamos da descida do Porto, do bloco. Do Porto, e claro. O Porto quando reage ao golo e mete o Taremi, nós depois trememos sim, um bocado, porque, Taremi, estávamos com a equipa toda para a frente. O primeiro remate que faz quase que marca golo. Claro, nós estávamos todos para a frente, ao Pedro. Exatamente. Portanto, repara, tínhamos o Plata do lado esquerdo e tínhamos o Tiago Tomás do lado direito, portanto, só para verem que nós tínhamos jogadores completamente ofensivos. O jogo já estava muito equilibrado, e se tivesse mais 10 minutos, isto provavelmente ou dava gol do Porto ou do Sporting. Iria dar o gol para qualquer lado. Já. Mas estava completamente partido, portanto. Agora é necessário, lá está, é aquilo que eu estava a dizer, Mariana, é que falta-nos ali uma referência, principalmente nestes jogos, e eu acho que isso ficou provado. Ou seja, para o próprio Amorim, eu acho que o Amorim tem que tirar um ensinamento deste jogo, que é... nestes jogos nós não podemos fazer cócegas, temos que os arranhar, temos que os ferrar todos e temos que ter homens lá dentro da área capazes, obviamente, de estrovar toda a ação dos avançados e depois libertar, como libertou o Vieta e como libertava o Pedro Gonçalves, que aparecia nas costas e muito bem, na direita e na esquerda de defesa do Porto. Portanto, acho que é um ensinamento para o Ruben Amorim, que teve uma conferência de imprensa interessante quando diz que é o ano menos um, que eu não concordo, porque não é que é o que andamos no ano menos dois. Sporting anda sempre no ano zero. Nós nunca passamos o ano zero. Deve ser uma coisa... Que concordo com o que ele disse e todo o discurso foi bastante coerente até com o que depois o Frederico Varandas disse, tirando a parte do menos um, porque... Sim, porque se o Amorim está à espera que esta equipa se vai manter exatamente igual para o ano, o Zenha tem que lhe dizer, não, nós temos que vender. Portanto, o Amorim nunca irá conseguir manter a mesma equipa de um ano para o outro. Ele deve ter olhado para o Excel do Zenha. Ele ainda não tinha mudado a label da sheet no Excel, ainda estava ano menos um, que era do ano passado. Claro. E ele ainda não mudou. Ele esqueceu-se. É forma. Férias, às vezes acontece. Ou se calhar é automático, ainda não mudou. Exatamente. Mas aquilo, amanhã, já, na segunda-feira, já deve estar ano zero. Não, temos que... O Amorim... Assim, só quem quiser comer os lados, este acredita no ano menos um e diz, sim, para o ano que vai ser, já temos uma equipa de jovens. Não, o Sporting não, o Sporting vai ter que vender dois ou três jogadores, não há hipótese. Até, aliás, os relatórios financeiros o dizem, portanto, o Nuno Mendes, o próprio Mateus Nunes, se calhar é vendido, o Pedro Gonçalves, como hoje alguém estava-me a referir, e bem, eu não vou dizer quem, mas estava a dizer, está a ser engordado para depois ser vendido, ou seja, está a ser criado um belo jogador, mas depois é claramente para ser vendido, e muito me espantava a mim se o Sporting chegasse ao final da época, o Pedro, e tinha as contas em dia, e não vendia jogadores, era fantástico, era espetacular, mas isso tinha que ser o Euro Milhões, tinha que ser 100 milhões ao Sporting. Olha, deixa-me só dizer aqui uma coisa, Mariana, porque até disseram aqui nos comentários, mas exatamente o que disseram aqui, de outra forma, mas é isto que ia dizer, por causa dos anos zero. Aliás, qualquer direção que se apresente no Sporting não pode dizer que nós vamos anos menos um, zero e um. Não, é ano um, ano dois, ano três, ano quatro, partindo do princípio que vai lá estar o mandato completo. E é isso que deve ser. Agora dizer que é o ano menos um ou zero, opa, as pessoas quando são eleitas, quando vão para estes cargos, é óbvio que já sabem o que lhes espera ali. Diria que obviamente passarão a ter um conhecimento diferente, porque têm acesso finalmente, digamos, aos relatórios oficiais. Mas tendo em conta que o Sporting hoje em dia é quase um livro aberto, há auditorias cá fora, há contratos, há não sei o quê, há tudo e mais alguma coisa, qualquer uma destas pessoas que vai para estes cargos absolutamente fundamentais sabe perfeitamente para onde é que vai. Portanto, esta coisa do ano zero, ano um, isto não faz sentido. Eles chegam ali e têm um mandato de 4 anos e a partir daí têm que... Por isso é que apresentam um programa eleitoral que se espera que se cumpra e que não seja só chavões, não sejam só chavões e tretas, que muitas vezes que é isso que acontece. Mas é só um problema. Já nos fartamos de ouvir e que já estamos a ouvi-las há anos demais, se me permitem a observação. Pedro, à semelhança dos problemas que existem aqui na frente, também a nível da defesa, os problemas continuam? Pois, quer dizer, eu o que é que eu ia dizer? O Sporting, historicamente, nos últimos anos, tem tido sempre problemas com consistência defensiva, que é um ponto importante, não é? Normalmente costuma-se dizer que, não é, começa-se a ganhar os jogos de trás para a frente e é lá atrás que começamos a ganhar os jogos. E a verdade é que nós, o ano passado, este ano, perdemos uma grande referência que vinha a ser... uma pedra importantíssima, que era o Mathieu, que a par do Coates, normalmente eram os centrais, porque também jogávamos normalmente num esquema diferente, quatro defesas, e portanto o Ruben Amorim na conferência no pós-jogo disse uma coisa que já dissemos aqui, que já falamos aqui várias vezes: a equipa do Sporting este ano é constituída por muita juventude, por jogadores que foram buscar ao Campeonato Nacional, que deram provas e que todos acharíamos que faziam sentido contratarem-se, como é o caso do Nuno Santos e do Pedro Gonçalves, e de alguma experiência em jogadores que com alguma maturidade que seriam trazidos para o clube. Dois deles foram, aconteceram para a defesa, não é? Digamos, para a defesa no seu todo, o Adam na baliza e o Fedal no ex-defensivo. Eu não queria estar aqui a queimar já. Na semana passada dissemos uma coisa que nos parece óbvia. O Neto não me parece jogador para ser titular do Sporting. E portanto ficamos ali com a dúvida entre o Fedal, o Coates e agora tem-me de uma branca, mas o Fedal, o Coates e o Porro, e depois até terminamos com Quaresma. Temos o Eduardo Quaresma. Exatamente, quero ouvir dizer. E depois temos o Eduardo Quaresma. Portanto, o Fedal não, acho que é cedo para se estar já a queimar. Eu não consigo queimar um jogador com três jogos, apesar de já o vi lento em alguns jogos, já o vi a jogar muito bem, acho que foi até no jogo contra o Portimonense. Da mesma forma como já vi muita gente a queimar o Porro, ainda ele nem tinha jogado e o Porro até tem estado bem, acho que podemos arriscar. Temos ali o Quaresma, eventualmente o Gonçalo Inácio, mas acho cedo, da mesma forma que acho que muita gente tem andado a falar do Adam, e o Adam parece-me até agora não tem sido um guarda-redes bastante seguro. E no modelo em que o Ruben Amorim, que a mim me deixa aflito às vezes, que é aquele modelo de jogar com o guarda-redes, as bolas ali andarem de um lado para o outro, que eu às vezes até me deixa assim um bocadinho afligido pela forma como aquilo acontece. Enfim, acho cedo para estar a fazer já aqui uma dissertação sobre o aspecto defensivo. Agora, é importante... E na outra hipótese, Pedro, deixa-me te adiantar, diz. Que há uma hipótese, em alguns jogos, não todos, mas sim, há uma hipótese de Palhinha jogar como central do lado direito. Central, exatamente, do lado direito. Aliás, chegamos a falar disso aqui quando houve a substituição, o que é que poderia eventualmente isso acontecer. De maneira que o que me interessa é que seja óbvio é que o Sporting não sofreu muitos golos, e o Sporting não estava a sofrer golos. Na verdade, este jogo foi um bocadinho diferente, mas é um jogo com outras condições. Vamos ver, no próximo fim de semana, no sábado, vamos ter um jogo, por exemplo, contra uma equipa que é o Santa Clara, que tem, neste momento, o segundo melhor marcador do campeonato, que é o Tiago, o ponta-de-lança tem 4 golos, Tiago Santana, exatamente, tem 4 golos. Portanto, eu penso que só está atrás do Rodrigo Pinho do Marítimo, que tem 5. E portanto vai ser também um bom teste àquilo, além de que vai ter público, não é? Portanto vamos ver jogo de Sporting, é pouco, mas vai ter. Eles da última vez também não encheram, dos 1000 lugares só compraram 800 ou 900 lugares. Desta vez eu diria que sim, talvez tenhamos alguns adeptos do nosso lado, não sei como é que eles vão fazer a venda, mas acho que já vai ser um teste muito importante, e eu acho que vamos falar disso mais à frente. Mariana, tu acho que tens isso por causa da questão aqui, dos 9 dias que vamos fazer os três jogos. Deixa só referir que sim, claro. O Neto realmente teve um jogo mais infeliz desta vez, mas tive umas declarações que eu acho muito boas, porque... Isto já não vezes, é a primeira vez. Não é a primeira vez. Isto às vezes é bom para os jogadores portugueses virem representar o Sporting uma época, para verem a diferença de tratamento. E é bom quando eles jogam noutros clubes grandes e depois vêm para o Sporting. Como é bom o Ruben Amorim, que esteve, obviamente, noutros clubes e agora representa o Sporting e vê realmente a dualidade de critérios. É bom que eles falem. É bom que eles falem para perceber que existe uma dualidade de critérios. E quando existe esta dualidade de critérios, os jogadores sentem injustiça. O que eu espero é que se organizem, que se juntem, que se unam para lutar contra a dualidade de critérios, porque às vezes é gritante e os jogadores só quando jogam com o Sporting é que têm essa percepção, porque senão dizem, ah não, eles estão a chorar, empataram, perderam. Não, quando vêm para o Sporting e jogam, depois ficam tipo, como? O Coate já estava a ser ameaçado de ser expulso ao início e levar amarelo. Pá, como é que é possível? É bom que eles sintam isso jogando no Sporting. E é bom que consigam perceber aqui, como tu dizes e bem, João, a dualidade de critérios. E pegando aqui numa novidade, para além das declarações de Ruben Amorim no fim, também o presidente do Sporting Clube Portugal, Frederico Varandas, veio falar, João. Já não era sem tempo. Veio falar, eu até fiz um tweet sobre isso, acho que falou bem, acho que veio falar e falou bem. Falou bem por três motivos. Falou bem porque quando sente tem-se que vir falar. Falou bem porque analisou bem o lance, não só do penalti, como realmente o protocolo do VAR, não é aquele. Aquele era uma decisão do árbitro, não é um erro grosseiro, e portanto o VAR não tinha nada que lá ir, a não ser que o lance fosse fora, aí é que podia chamar a atenção. Depois falou bem porque o Sporting não perdeu, ou seja, não veio quando perder, ele falou só porque perdeu. Não, o Sporting não, neste caso veio, exatamente, veio porque não ganhou, sentia essa frustração por não ganhar, e isso é bom sempre de ver em Varandas. E depois porque, por outro motivo muito claro para mim, que é muito claro, é que isto que Varandas fez já devia ter sido feito com mais tempo. Ou seja, ao bocado estavam aqui a falar de um provérbio: no futebol as equipas ganham jogos, mas as direções é que ganham os campeonatos. E o que eu quero dizer com isto é que em muitas situações, em muitos poderes do futebol português, é necessário às vezes dar um murro na mesa. Mas isto não basta. O que é que era preciso que Frederico Varandas fizesse, além da comunicação que fez e analisou o protocolo, o lance, falou do lance da possível expulsão de Zaidu, muito bem. Mas o que é que era preciso Frederico Varandas fazer era não delegar as idas à Liga nem à Federação, estar ele próprio, porque é muito diferente dar uma reunião quando está a pessoa que decide, e quem é na área comercial sabe isso muito bem, quando está a pessoa que decide, a reunião torna-se totalmente diferente de quando vai um mandatário. Depois é preciso ter mais poder na Liga e na Federação, e por isso é preciso trabalhar, as direções têm que trabalhar para isso e estarem atentas a isso. E depois, há outra coisa, que eu acho que Varandas perdeu a oportunidade de falar de 2015, 2016. Quando ele falou que sabia algo, no sábado, na revolta, era uma oportunidade de ouro para falar e fazer um link. Ele foi buscar alguns lances interessantes do passado, mas podia ter ido a 2015, 2016 e ter falado desses lances e ter dito o que sabia. E, portanto, o que nós ficamos à espera é que isso venha a ser dito. Acho que se perdeu no sábado uma grande oportunidade, porque tinha o palco todo, as pessoas estavam todas a ver, havia muita audiência nesse jogo, e acho que era um momento fulcral para bater na tecla certa, que era fazer uma linkagem entre o que se passou agora e o que se passou em 2015 e 2016. E isso iria colocar pressão, obviamente, nas entidades portuguesas que decidem. E por isso é que eu disse, as equipas ganham jogos, mas às vezes as direções ganham os campeonatos. E é muito por aí. Ainda hoje, num artigo do José Ribeiro, ele remete e fala sobre essa situação, que quando o Sporting foi campeão, o Sporting soube, nesses anos, estancar um bocadinho um poder que o Sporting já há muito tempo não tem. E estancou-o bem, porque conseguiu, e até em alguns jogos podemos dizer que foi beneficiado, e foi, com o penalti de Jardel e essas coisas todas, mas os outros também o foram. Agora, o que não pode acontecer é que estas épocas, que as outras épocas, seja claramente puxado para baixo em circunstâncias iguais. Nós não queremos que o Sporting seja beneficiado, queremos que sejam todos isentos, mas também não queremos ser prejudicados. E, portanto, é muito importante uma direção estar presente nas reuniões da Liga, o próprio Presidente está sempre na presidência da Liga, é muito importante a Federação, e isso é preciso saber conviver com o futebol. E o que me preocupa, Mariana, é que Frederico Varandas só passado 2 anos é que abriu os olhos. Nós já estávamos aqui a bater há muito tempo sobre muitas coisas e sobre também isso. E só agora é que abrimos os olhos para uma questão que eu acho que é clara para quem anda no mundo de futebol. E, portanto, quem entra nesse mundo, e quando brincamos com o Pedro vai para a presidência e tudo, mas é preciso conhecer muito bem estes jogos, é preciso ser muito bem trabalhados, é preciso ter... infelizmente é assim, e reparem, não vai passar disto, o futebol português não vai passar disto, é preciso... Por exemplo, o Sporting teve, o Pedro Henrique esteve na academia de Sporting, era um, como é que eu ia dizer, um consultor de arbitragem. Que eu acho que era importante termos mantido o cargo do Pedro Henriques, por exemplo. É preciso ter pessoas próximas também na arbitragem do Sporting, não só aconselhar, a dizer as regras, a trabalhar com os jogadores, mas temos pessoas ligadas ao clube nessas áreas. Isso não quer dizer que vamos ser beneficiados ou não. O que vamos estar é nos sítios onde se decide o poder e temos de estar lá presentes, que é para não deixar que o poder fique só nas mãos de alguns. E, portanto, demorar 2 anos... Portanto, isto já não é o ano zero, já é o menos dois, já é o ano menos dois. demorar 2 anos a perceber que no futebol português é preciso isto, não basta ter uma grande equipa, grandes jogadores e grandes treinadores para ganhar, não basta, nós já sabemos que não basta, basta ver o que é que se passou há muito tempo para trás, basta ir, por exemplo, o Sporting foi campeão, depois a seguir quem é que foi campeão? O Boa Vista, basta ver esse ano como é que correu as arbitragens e como é que correu o futebol, e portanto, o que eu lamento é que só ao final de 2 anos se inverta, obviamente, uma posição, que era não criticar a arbitragem, não falar, que se inverta, e que agora o que eu quero é soluções, é o que é que esta direção vai fazer de modo a combater esse poder ou estar lá no meio para que o poder não seja dividido só por 2. E aí é que está, Pedro, uma comunicação que vem provar, obviamente, uma vez mais que existem falhas nos timings, novamente. Sim, acho que o João acabou por referir praticamente tudo. Para ter sido perfeito o timing de comunicação era se tivéssemos ganho o jogo, aí ainda tinha sido melhor, porque se tivéssemos ganho o jogo ainda nos dava... É a velha história, já falamos aqui muitas vezes disso, não é? Nós vemos muitas vezes o Pinto Costa a falar e ele fala quando está na moto de cima, ou vemos o Vieira a falar quando está na moto de cima, ou quando tem... quando os resultados lhes são favoráveis, e sabemos isso. Eu já dei aqui um exemplo, muita gente não gostava dele, eu próprio também não era um grande fã dele, mas quando o Benfica tinha o João Gabriel como diretor de comunicação, pá, as coisas, o Vieira não falava nem um terço do que falava hoje em dia, porque ele não deixava. Eu sabia perfeitamente como é que devia de atacar, porque as guerras da comunicação infelizmente são o que são, quer dizer, nós podemos tentar mudar, mas para mudar é preciso que toda a gente mude, não basta mudar só um, se muda um, se vamos mudar nós e continuar claro. A ser anjinhos e os outros não mudam, isso não vai mudar nada, isto é como o caso da arbitragem, não é? Isto não interessa que apareçam VARs, e, quer dizer, interessa, ajuda e não sei o que mais, mas se continuarem os godinhos desta vida, isto não vai resolver. E aqui na comunicação é exatamente a mesma coisa, nós somos muito tenrinhos do ponto de vista de ter alguma capacidade para reagir e de ter, quer dizer, Varandas, o quê? O Pinto Costa olha para o Varandas, come daquilo ao pequeno almoço, não é? Por muito que me custe dizer que eu não sou nada fã, obviamente, do Pinto Costa, mas, ou do Vieira, mas se não for ele, vai falar quem? O Hugo Viana, coitadinho, que presença é que tem o Hugo Viana para falar ou para dar? O Beto ainda tentou, vocês lembram-se que algumas vezes o Beto, mas depois também era muito difícil para o Beto falar, ia falar quando? Coitado, perdíamos quase sempre os jogos, o rapaz ia falar em que momento? De cabeça perdida, ainda por cima ele vive intensamente. E o time manager, não é? Exatamente, e pronto, e vive intensamente o clube, o homem já ia para ali de cabeça perdido, quer dizer, ele era mandado ali mesmo, era atirado aos cães. Se o Sporting tivesse a ganhar e mandasse o Beto, isso não tenho dúvida que defendia muito bem, porque o Beto sente o clube como nós sentimos e tem aquela paixão. Agora, o resto, o que é que vais mandar? Se depois podes mandar falar o Zenha. O Zenha, coitado, é um contorcionista, diz ali umas coisas e tal, faz aquele truque de atirar as bolas, estão ali, parece estar no circo e tal, e faz um Excel e fica todo contente. Bem, portanto, nós, do ponto de vista daquilo que é. Não quer dizer que tenhamos que ser corruptos, que tenhamos que ir por esse caminho, não. Mas temos que saber estar neste tipo de ambientes, porque isto é um ambiente de guerrilha, não, quer dizer, não há milagres nenhuns, nós não vamos mudar. Isto para mudar tem que vir de cima, e quem vir em cima, se não continua a não mudar, não há grandes milagres. E portanto, eu percebo, e o João disse bem, ok, falou quando tinha que falar, era uma altura, mas obviamente em 2 anos deve ter sido a primeira vez que se lembrou de falar alguma coisa sobre o que se passou de um lance ainda por cima, quer dizer, que não oferece dúvidas nenhumas, quer dizer, o que eu aturei no sábado à noite por causa de ter dito, lá está, é o preço de se ter tantos seguidores, depois sofre-se na pele levar com algumas bestas, mas o que uma pessoa sofre de ler anormalidades de pessoas a dizer, não, estás maluco, faccioso, um lance tão claro de penalti que não há dúvidas absolutamente nenhumas, que nem era necessário ter ido ao VAR. E portanto, nós estamos a discutir, e, aliás, aqui pouco discutimos isso, mas está-se a discutir um lance de penalti que nos prejudicou e que é claramente penalti, que não há dúvidas nenhumas. E portanto é este o ponto a que chegamos, o que não faz sentido absolutamente nenhum. O que deveríamos estar a discutir é a arbitragem no seu todo, o que deveríamos estar, o que deviam estar preocupados. Agora, os clubes que estão no centro do poder, que são ora Porto, ora Benfica, seja da forma que for, não estou aqui a acusar ninguém, mas seja quanto mais não seja, porque são os clubes que estão a ganhar nos últimos anos e, portanto, quem está a ganhar não tem interesse em mudar, obviamente. Se ganha, se tem ganho, é porque à partida o sistema funciona e, portanto, se esses que seriam absolutamente fundamentais, aqui só havia duas formas de mudar, ou com a ajuda desses dois, e, portanto, seriam três grandes a querer mudar a coisa, ou então com a ajuda dos outros. Mas os outros 15 clubes, só se lembram de, não é, costuma-se dizer, só se lembram de Santa Bárbara quando troveja, só se lembram quando sofrem na pele, ou seja, para a semana, bem, já nem falo do Salvador, porque só diz asneiras. Esse então, nem vale a pena, que só diz asneiras, é cada declaração sobre a arbitragem que aquilo não faz sentido nenhum. Mas os outros podiam se lembrar, e, olha, meus amigos, temos que mudar, porque o que é preciso combater é os godinhos desta vida. Nós já combatemos um godinho, combatemos um godinho Lopes e tivemos que o tirar lá, mas é os godinhos dos árbitros, aquela incompetência, porque repare, eu se visse aquele jogo, e aquele jogo fosse, imaginemos, dois clubes que gostamos... Posso passar o lance do penalti outra vez? Sim, posso passar, já. Se fôssemos discutir aquele jogo do ponto de vista, imagina que era o Leeds com o Manchester United, para dar aqui dois clubes que nós gostamos, nós estaríamos a discutir a arbitragem no seu todo, não estaríamos aqui a entrar no campo de não, porque isto é o Porto que domina a arbitragem, ou é o Benfica, não sei o quê. E é isto que andamos aqui constantemente, porque aqui ninguém quer, já ando há anos a batalhar isto, ninguém quer mudar o estado da arbitragem. Podem fazer umas alterações, podem, enfim, podem fazer pequenos ajustes, mas discutir profundamente, não. Acabou por ser mais importante. A grande discussão do século XXI em Portugal foi o cartão do adepto. Portanto, a grande discussão que houve na Liga em Portugal e na mudança de futebol em Portugal, se calhar dos últimos 10 anos, foi o cartão do adepto que foi lançado este ano. Portanto, isso é que são as grandes preocupações, seguido, talvez, da mudança de identidade da Liga Portuguesa, daquela cabeça de lusitano que eles lançaram agora este ano. E, portanto, essas são as grandes... Agora, a nova sede. E a nova sede então é que vai mudar tudo, porque, bem, eu nem imagino, os árbitros quando entrarem ali, aquilo vai ser a loucura, eles vão sair de lá... O melhor vai ser, vamos ter calendários a tempo, 3 anos antes já tens o calendário do campeonato. Sim, vamos, exatamente, um gajo que quiser ir ver um jogo à Madeira ou aos Açores vai saber atempadamente quando é que isso vai acontecer, sim. E portanto vamos ter... Tudo agora, isso a funcionar de uma forma, Pedro, incrível. É assim, a pessoa fala, há quem goste, obviamente, de Jorge Jesus ou não, como treinador é um grande treinador, existem depois outras vicissitudes que podem gostar, mas Jorge Jesus trouxe o Otávio Machado para o Sporting, porquê? Para treinar? Vocês acham que o Jesus trouxe o Otávio Machado para o Sporting para treinar? Claro que não, o Jesus sabe mais disto do que muita coisa, sabia que para ter voz e para ter alguma pressão tinha que ter alguém... que soubesse o fazer, e portanto trouxe o Otávio Machado. E, por exemplo, o Pinto da Costa dá uma entrevista a um canal de televisão aberto 2 dias antes do jogo. É muita experiência, não é? É preciso colocar alguma pressão, é preciso falar algumas coisas, e portanto nós não podemos ser naífes, nós não queremos ser, foi como o Pedro disse, nós não queremos ser beneficiados, mas não podemos ser naífes, não podemos ser inocentes. E portanto, no futebol português, obviamente, quem é menos inocente tem mais hipótese de ganhar, é o que eu digo, os jogadores ganham jogos, as direções ganham campeonatos. Oh, Mariana, deixa-me só dizer que aquele símbolo que está ali no canto superior direito por cima do Sporting 100% é um símbolo que está no vídeo e que eu acho muito bonito, é um símbolo muito agradável, mas que faz parte do vídeo e que eu não posso retirar, mas também não ofendo ninguém, é um símbolo bonito, é um homem com um dedo, tem um dedo mais comprido que os outros. Vamos aqui ao último ponto do jogo com o Porto, depois para fazermos aqui uma antevisão rápida do Santa Clara, depois do áudio do Tiago. João, aqui, para além da mão no ombro, ainda há o toque na perna. Sim, essas imagens também, eu acho engraçado, é que só passado 2 dias é que aparecem estas imagens, que eu acho fantástico. E é sempre o mesmo. É, eu acho fantástico. E as imagens estavam lá, estas são as imagens da transmissão, agora, foi as mesmas que ele viu no VAR. o que é que eu acho? Eu já disse isso tudo. A questão aqui é o protocolo, e aqui a questão é: se o Arte não tivesse marcado, é uma coisa. Agora, o Arte marcou, não é um lance grosseiro. O VAR, porque é que foi chamar a atenção? Nem devia ter sido. O Duarte, claro, Gomes já explicou isso mesmo, não devia ter sido chamado. O protocolo do Duarte é só para erro grosseiro. O VAR não pode chamar para ter uma opinião diferente no lance, onde a subjetividade está sobre a intensidade. Isso é claro para mim, e portanto, ele vir chamar o árbitro e tirar dúvidas, aqui é o que eu te digo, ele só tinha permissão, entre aspas, para o protocolo, se considerasse o VAR e dissesse assim, não, a falta é fora da área, não está dentro da área. Tudo bem, mas aqui o lance termina, e quando o jogador tenta saltar, que é o momento mais importante, tem o braço nas costas, tem o braço no ombro, e para mim é penalti só com isso. Depois ainda, agora com estas imagens, se viu o toque na perna, pá, mas é o que eu te digo, se o Zaidu tivesse sido expulso antes, este lance nem acontecia, portanto o Zaidu não estava em campo já desde a entrada ao Pedro Porro, que está lesionado no tornozelo com essa entrada, e portanto só para verem essa entrada, e já disse, comparem com o lance do Ristovski. Comparem com o lance, só assim que ele corta a bola de carrinho e depois realmente acerta no jogador e via vermelho direito. Como é que é possível o VAR não chamar a atenção? O VAR, aqui Mariana, neste caso da pisadela, até podia chamar a atenção. Aí sim, olha, há lance que é passível de ser vermelho, mas tu vais analisar, e portanto ele na dúvida ia assistir à repetição. Portanto, acho que aqui define-se por isso, não é preciso ir buscar mais lance nenhum, basta ver essa dualidade e basta ir atrás. Portanto, se o Zaidu pode pisar à vontade e não é vermelho, pá, este lance deixa de fazer sentido. Uns são filhos, outros são enteados. Vamos então aqui ainda, antes de irmos à antevisão do jogo com o Santa Clara, vamos abrir aqui o resumo das modalidades, Pedro. Ah, exatamente. Então, pelo voz do nosso Tiago Petano. Então, espera lá, que é para não fazer as neiras, deixa-me buscar aqui o áudio do Tigas, eu acho que vamos. Ana Catarina Ferreira fez um deixa-me puxar o início. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes do Sporting 160. Hoje vou começar com as modalidades femininas. O voleibol feminino disputava a sexta jornada do Campeonato Nacional frente ao Castelo da Maia, mas o jogo foi adiado devido aos casos de Covid que assolam as equipas do Norte. O futebol feminino, na quarta jornada, recebeu e bateu o Estoril por 3-1. Frente a um adversário com uma estratégia defensiva bem montada, o Sporting ia tentando circular a bola a toda a largura do terreno, variando várias vezes o flanco ao jogo, mas falhávamos muitos passos, alguma atrapalhação, o que só ajudava a quem defendia. O domínio e resultado do jogo nunca tiveram em causa, mas marcar o Estoril é tradicionalmente difícil e este jogo não foi exceção. Foi o centésimo jogo da Tatiana Pinto e marcaram Ana Capeta e Raquel Fernandes por duas vezes. Ok, feminino, quarta jornada no João Rocha, jogo grande, recebemos o Benfica e perdemos por 4-3. Salvo erro, voltámos a repetir o resultado da época passada. Eu não tive a oportunidade de ver o jogo todo, mas daquilo que vi um Benfica com mais posse, a mandar mais no jogo, e o Sporting com algumas dificuldades em manter a bola e por vezes até em sair da sua defesa. Depois conseguimos equilibrar um pouco mais a coisa, jogando a toda a largura da pista, mas pecávamos sempre na finalização. Andámos sempre a correr atrás do resultado e eu acho que isso trouxe sempre alguma intranquilidade à equipa. Foi um jogo equilibrado, onde a meu ver a eficácia fez a diferença. Ana Catarina Ferreira fez um bicho, sendo um deles um grande golo, e a Sofia Moncov e Rita Lopes fecharam o marcador. O hockey patins masculino, a quarta jornada também, recebemos o Famalicense e vencemos por 10-2. Numa jornada onde o Benfica perdeu com o Ribadavia, o Olivarense com o Sporting Tomar, o Porto teve o jogo adiado e o Barcelos empatou com o Valongo. Portanto, se o Sporting ganhasse, encostava-se à liderança. Foi isso que fizemos, uma goleada das antigas, mas um resultado algo enganador, sobretudo na primeira parte, onde fomos efetivamente mais eficazes que o adversário. Na segunda parte, fomos superiores. Jogámos quase sempre da forma onde estamos mais confortáveis e aproveitámos muito bem as transições de defesa-ataque para ampliarmos o resultado. É Trix, Tony Pérez e João Souto, golos de Telmo Pinto, Gonçalo Romero, Alvarinho e Gonçalo Nunes. Voleibol, sexta jornada no João Rocha. Recebemos e perdemos com o Benfica por 3-1, parciais 24-26, 18-25, 25-18 e 15-25. Entrámos a todo o gás, muito bem, com uma distribuição bastante variada, um serviço forte e consistente, mas depois veio o excesso de confiança. Muitos risos, jogadores inchados, a pensarem que tinham o set de ganho e começaram as desconcentrações. Situações de um contra um e um contra zero que não fechamos. O Gerson errou na dupla substituição que fez e o Benfica ganhou um momento e conseguiu recuperar 5 pontos e ganhar o set. Morremos aqui. O segundo set foi um autêntico festim de pontos no centro da rede para o Benfica. Juntei-lhe muitos erros no serviço, uma distribuição lenta, jogadores perdidos. Está feito o resumo do que se passou. Terceiro set, Miguel Maia entrou, conseguiu acalmar a equipa, voltámos a jogar com o central, voltámos a ter uma distribuição mais variada e mesmo cometendo alguns erros básicos, com o Benfica um pouco mais relaxado e rodar a equipa, conseguimos ganhar por 25-18. O último set do quarto foi o set dos erros e das indefinições, sobretudo no nosso side-out. Continuamos a cometer erros básicos de posicionamento de mãos e braços no bloco, posicionamento do livro em relação ao bloco, ligação do distribuidor central. Um jogo demasiado estranho e eu sinceramente não consigo encontrar pontos positivos nesta exibição. Gercinho, se me estás a ouvir, em meu ver é urgente começarmos a treinar a parte mental dos jogadores. No basquetebol, disputou-se a segunda jornada do Campeonato Nacional, recebemos o Maia Basket e vencemos por 96-76. Melhor entrada no jogo era impossível, um parcial 10-1 a nosso favor, mostramos logo ao que íamos. Mas o Maia foi reagindo, fruto do seu jogo exterior, através de Lamar Morgan e Roman Jansen, e aproveitando os maus momentos da nossa equipa, e iam-se conseguindo manter à tona, de tal forma que chegaram a estar à frente do marcador no segundo período. Mas nós aproveitámos muito bem a nossa defesa, acabámos de fazer 22 pontos em contra-ataque, voltámos a dominar a área pintada no jogo com 38 pontos contra 20 do adversário, e entrámos no último período já a ganhar por 20 e aumentámos a vantagem fruto do nosso jogo exterior. Terminámos o jogo com 62% de lançamentos de 2 pontos contra apenas 26 do Maia. Fizemos 22 assistências, o que acho que deve ser um recorde ou um dos números mais altos que tivemos desde que o basquetebol regressou. Travante Williams com 30 pontos, 6 triplos, Ellisor 19 pontos, 7 ressaltos, 4 assistências, e o John e o Bailey Fields, que voltou a fazer um duplo-duplo com 13 pontos e 16 ressaltos, foram os destaques individuais deste jogo. O futsal disputou a quarta jornada, fomos até Braga vencer por 2-1 o Sporting local. O jogo no Sporting foi dominador, mas o Braga foi sempre ameaçando em vários momentos no jogo. Boa circulação de bola, seja no esquema 3-1 ou no 4-0. O Sporting conseguiu realizar algumas jogadas de belo efeito, mas falhávamos sempre na finalização. Quando marcámos o primeiro gol, pensei que fôssemos embalar para um bom resultado mais confortável, mas não. O jogo tornou-se perigoso, com o Braga, através dos seus passos verticais que esticavam o jogo, a conseguir chegar com muito perigo à nossa baliza. A segunda parte teve a mesma toada, com o Sporting finalmente a fazer o 2-0, mas com o Braga novamente a reagir. Parte final do jogo, eles colocam 5 contra 4 em campo para terem um pouco mais de posse de bola e acabam por reduzir, tornando os segundos finais um pouco perigosos e com alguma indefinição. Foi um jogo de muita paciência, frente a um Braga muito bem organizado defensivamente, mas com o Sporting por vezes avassalador, de tal forma que o Braga tinha alguma dificuldade em sair do seu meio-campo. Tainá e Pani Varela foram os marcadores de golos. Finalmente, o handball masculino, que esta semana começa a sua caminhada na fase de grupos da European League, recebeu para o Campeonato Nacional na 7ª jornada o Boa e venceu por 30-21. Bom, se o Sporting acha que não se deve esforçar na primeira parte, eu também não vou fazer, portanto vou só fazer o resumo da segunda parte. Uma segunda parte bem melhor em termos defensivos, com maior atitude e esforço por parte dos atletas. Resultado? Apenas 7 golos sofridos contra os 14 da primeira parte. Claro destaque para o dono desta camisola, o número 22, Francisco Tavares, com 8 golos, talvez a par de Pedro Valdés, os únicos que jogam quase sempre com a mesma energia, seja qual for o adversário. É tudo por agora, saudações leoninas a todos. Digas algo. E obrigada, Tiago. O meu grande Mariana, vou ter que utilizar esta frase do Tiago. Quando o Sporting jogar mal a primeira parte, vou dizer, só comenta a segunda que o Sporting jogou bem. Na segunda não se esforçaram na primeira. Pá, excelente, gostei. Quando ele não joga bem nenhuma. Pois, aí vou comentar só o fim do jogo, tipo, o resultado. Gostei muito. Grande Tiago. E um obrigado, obviamente, a mais um grande resumo das modalidades. O Tiago que voltará para a semana com mais resultados. Esperemos que, obviamente, aí consigas dizer como é que correu a primeira e a segunda parte de cada um dos jogos, Tiago. E falando precisamente em jogos, nós vamos jogar aqui com o Santa Clara agora no próximo sábado. Pedro, o Santa Clara que, como dizíamos há pouco, tem o segundo melhor marcador do campeonato. Achas que o jogo pode ser perigoso nos Açores? Eu diria que, quer dizer, os jogos são perigosos. Perigosos são sempre. O Santa Clara tem os mesmos pontos que nós, tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu acho, não esqueçamos que o Santa Clara foi ganhar este ano a Braga, não é? Está certo? Não é? Não fui confirmar. Sim, foi exatamente. Foi o Santa Clara que foi ganhar este ano 1-0 a Braga. E portanto temos de ter algum cuidado. Agora o Sporting também tem que entrar para estes jogos, especialmente das equipas que são ditas mais pequenas. E quer dizer, nós não podemos andar aqui a desperdiçar pontos, nós temos que ir lá conquistar os 3 pontos, até porque depois jogamos dia 28 com o Gil Vicente, que já está a data marcada, e portanto se ganharmos esses 2 jogos, nós estamos a 2 pontos ficamos a 2 pontos do Benfica. Quer dizer, se ganharmos o Santa Clara, não sabemos quanto o Benfica vai ficar durante o fim de semana, mas se ganharmos o jogo em atraso, ficamos a 2 pontos do Benfica. E portanto é um arranque de campeonato, que eu diria que até não estaria a contar, e portanto vamos ter agora um conjunto de 3 jogos em 9 dias, com esta deslocação aos Açores, e temos é que ganhar, temos que chegar lá, ganhar, mostrar que percebemos, esperar que a Ruben Amorim tenha percebido o que é que falhou neste jogo com o Porto. Algumas das coisas o João já referiu e muito bem na primeira parte do programa. Talvez fazer aqui algumas alterações, eventualmente João Mário, talvez se Porar possa merecer ser titular, não sei, ver como é que estilo de jogo é que o Ruben Amorim vai utilizar diante do Santa Clara. Agora, é um bom teste, aquilo que há pouco estávamos a falar, da questão da defesa, porque efetivamente vamos jogar contra uma equipa que tem um jogador que tem marcado alguns golos, e portanto teremos que ter algum cuidado. Agora, por curiosidade, o último jogo de Santa Clara em casa foi o empate, foi o primeiro jogo com o público, foi o empate contra aquele que será o nosso adversário no jogo em atraso, que foi o empate a 0 com o Gil Vicente, e portanto nós só temos é que fazer um jogo que nos permita sair dos Açores com os 3 pontos, sem que haja mínima dúvida. João, ainda antes de te perguntar aqui do jogo propriamente com o Santa Clara, nós vamos ter 3 jogos em 9 dias. Santa Clara dia 24, Gil Vicente dia 28 e Tondela dia 1. Como é que se prepara uma equipa que já conta aqui com algumas lesões para 3 jogos em 9 dias em termos táticos? Bem, nós vamos ter esses jogos porque temos um em atraso, porque não estamos nas competições europeias, os nossos rivais vão ter jogos nas competições europeias, claro. Portanto, eles estão muito melhor que nós. Quem me dera estar a defrontar o Milão, por exemplo, em Alvalade no próximo dia 28 ou algo do género. E, portanto, prepara-se da mesma forma que se tem preparado de que se estivéssemos a jogar para as competições europeias. Acho que o plantel tem lacunas e isso é perigoso. Por exemplo, esta lesão do Porro deixa-me um bocado apreensivo, porque nós não temos nenhum lateral direito, e já vou falar isso nas minhas notas, no plantel, porque Ristovski e Bruno Gaspar acho que estão na equipa B, e portanto vou falar isso nas minhas notas, e portanto preocupa-me se o Porro não puder jogar, quem é que vai jogar ali, preocupa-me bastante, porque o Porro traz uma qualidade ofensiva que mais nenhum traz, e se calhar ali até arriscava, e vou dizer aqui se calhar um disparate ou não, e eu não sei se não arriscaria Jovana a fazer ali a ala toda. Por 2 motivos, porque tem velocidade, tem técnica, pode desequilibrar muito ofensivamente e portanto podia ser o substituto de Porro e não Tiago Tomás, que eu acho que seria mais difícil para o Tiago Tomás fazer essa posição num jogo em que existisse maior grau de exigência para defender também. E depois, em relação ao Santa Clara, é preciso ter muito cuidado com o Santa Clara. Eu acho que depois destes jogos grandes é sempre um perigo. Os jogadores vêm de um jogo com muita carga de emoção e depois ali em Santa Clara, como Pedro disse, espero algumas mudanças, mas espero que o Sporting aproveite para ao longo da semana preparar convenientemente o jogo de modo a não cometer os erros defensivos que cometeu e poder finalizar melhor as oportunidades que teve na cara do guarda-redes, porque nós não temos assim muitos homens de golo, também tenho aqui uma coisa para as notas sobre isso, e quando temos estas oportunidades convém finalizar e não dar a hipótese ao adversário de crescer na partida, e portanto eu acho fundamental o Sporting marcar primeiro devido a isso mesmo, porque falta-nos algum poderio e nós íamos para a frente atrás do resultado, não é bem aquilo que o Ruben Amorim está habituado e portanto espero uma entrada forte do Sporting, como entrou por exemplo em Portimão, espero assim uma entrada dessas. E é essa entrada que nós precisamos. E meninos, vamos pela primeira vez em algum tempo terminar o programa a tempo e horas. Pedro, começo por ti e pelas tuas notas finais. Não tenho muitas notas finais, Mariana, acho que foi praticamente tudo dito em relação ao que se vai ao que se passou e ao que se vai passar. As minhas duas notas finais, uma, tal como tinha dito aqui na semana passada, que já está disponível no Patreon, uma coluna, uma espécie de uma... Muito bom, Pedro. De uma, sei lá, de um áudio meio diário ou de bidiário, sei lá o que é que não interessa, mas com alguma periodicidade eu já fiz 4. Tinha prometido que iria fazer isso, até porque os patronos mereciam, e também para não ser só o João com o seu Manhãs do Castro, e portanto eu recomendo, acho que estamos ali a fazer uma coisa um bocadinho diferente. Já tínhamos a questão que o Castro analisa muito e bem as notícias do dia e faz ali um apanhado muito, muito importante sobre o que se vai passando e sobre alguns temas que vão acontecendo no Sport. Eu estou a utilizar mais para ir buscar outro tipo de assuntos, e portanto recomendo a quem ainda não ouviu que passe no Patreon do Sporting 160 para ouvir isso. E depois a minha nota final, acho que é a segunda vez que vou falar do Benfica aqui, mas vou deixar aqui uma, porque no futebol e no desporto nós temos que ser superiores a toda e qualquer rivalidade, e um técnico de equipamentos que teve 30 anos no clube e que só não vai estar mais porque morreu de uma das doenças mais filhas da puta que existem, que é o cancro, morreu ao final de, com 51 ou 53 anos, foi o técnico, 53, o técnico de equipamentos Luís Santos, e deixo aqui as sentidas condolências à família, claro. porque são pessoas, e dou neste caso em particular, normalmente não damos aqui a outros jogadores ou outros clubes, mas dou porque são pessoas que, tenho a certeza que se acontecesse no Sporting os outros clubes fariam o mesmo, que são pessoas que são absolutamente fundamentais nos nossos clubes, que passam anos e anos, como temos o motorista, passam muita mística, passam anos, às vezes se calhar nem nas melhores condições, e portanto fica aqui esta minha... E longe dos holofotes. E longe dos holofotes, e que dedicam a sua vida a um clube, e portanto fica aqui a minha nota final. E com um ponto tão importante como é a roupa que os jogadores acabam sem dúvida. De usar em campo, claro. E nos treinos, e nos aquecimentos, em toda essa e tudo parte. Mais, às vezes são autênticos, são os... Temos o nosso Paulinho, padre, não é? Assim, que fazem de padre para os jogadores, os jogadores confessam-se ali aos jogadores. Temos o nosso Paulinho, não é? Que ainda é por cima tem um problema, não é? Um problema, uma deficiência que nós todos sabemos, e no entanto toda aquela misticidade e tudo aquilo que é querido ao clube por aquilo que ele representa, e que até já foi condecorado até pela UEFA, e portanto tudo aquilo que representa são coisas que são fundamentais para qualquer clube, e que nós não podemos viver sem esses símbolos. E por muito que queiramos, eles estão, como nós dizíamos, fora dos holofotes, mas são tão... Portanto, João, as tuas notas finais. Bem, aproveitando, Pedro, obviamente, dar os pésamos à família, e sobre o que o Pedro referiu, tem toda a razão, e tem muita mística, muito, são eles que acolhem os jogadores estrangeiros, principalmente quando chegam ao clube, e os jogadores que vêm em clubes pequenos, e portanto toda, ainda hoje, queria-te referir que o Canal 11 fez uma grande reportagem, uma bela reportagem, são muitas, mas olha, mais uma nota, tinha aqui duas e agora vou acrescentar esta. É uma nota, pá, eu acho que é fantástico, quem puder ver, que é uma obra fantástica que existe ali na Vila das Aves, que se chama, o clube chama-se Os Pinheirinhos de Ringe, e há no Canal 11 essa reportagem, que é um clube que nasce de bairro. Havia um ringue, um senhor, o seu Pinheiro, teve uma visão que era integrar os jovens problemáticos do bairro para fugirem à droga, e então reuniu todos os apoios necessários para transformar um ringue num campo de futebol de relva sintético, aliás em dois campos, um de 7 ou de 5, e a verdade é que muitos jogadores, e alguns que já estão na primeira divisão, passaram por lá, fugiram das drogas, fugiram de todos os problemas para jogar nesse clube de bairro, que agora já não é um clube de bairro, porque muitos meninos ali da zona, Santo Tirso, Aves e por ali fora, vão lá a jogar aos Pinheirinhos de Ringe, e portanto é uma obra fantástica, quem quiser ver no Canal 11, é uma obra social e desportiva que merece realmente todo o apoio, e portanto os Pinheirinhos de Ringe, fica aqui a minha homenagem ao Sr. Pinheiro pela obra que já construiu, e atenção que estou a falar mesmo de jogadores de grandes que nasceram lá. Em relação às minhas notas, referir a Mariana, uma coisa problemática, que é Rafael Camacho, Ristovski. Eu estou-me a esquecer de mais alguém, mas pronto, o Ravel Camasco, Mizic, na equipa B, não, e Lóri está na equipa A. Não sei, estou a brincar. Na equipa B do Sporting, e portanto vocês podem ver a quantidade de ordenados que está na equipa B, portanto vamos ter uma equipa B de luxo, E isto vem muito em contra aquilo que eu fui falando no Sporting 160, que foi, faltam os todos ativos no Sporting, falta alguém que conseguisse colocar os jogadores. Obviamente estes jogadores têm um problema, que é os ordenados grandes e não querem ir embora, e portanto recusam muitas propostas. E portanto estamos aqui nesta dualidade entre o Sporting querer mandar embora, os jogadores a querem ficar porque não querem ir para aqueles lugares, porque vão receber menos, e a verdade é que nós temos a equipa B mais cara de Portugal, neste momento. E portanto, um problema... claramente um problema, e depois frisar uma coisa que nenhum comentador frisou, e que eu tomei nota que muitos disseram algumas coisas sobre o Nuno Santos quando veio para o Sporting, mas a verdade é que o Nuno Santos já tem 2 golos no campeonato, em 3 jogos tem tantos golos como tinha o ano passado no campeonato todo pelo Rio Ave. Portanto, é uma nota positiva para o jogador, está a melhorar a sua capacidade de finalização, e ninguém referiu isso, muita gente falou realmente na falta de finalização que Nuno Santos tinha, mas a verdade é que Nuno Santos, contrariando tudo e todos, em 3 jogos tem 2 golos, o ano passado em 30 e tal jogos marcou 2 golos, e portanto temos aqui um jogador que, apesar de ainda não ter, quanto a mim, encaixado bem no Sporting, a verdade é que está de pé quente, porque já leva 2 golos e é o nosso melhor marcador do campeonato. Chegar, jogar e marcar. Meninos, ainda antes de me despedir de vocês e de todos aqueles que nos estão a ver e ouvir, deixar aqui a minha nota final. O Madger está então no livro do Guinness como o melhor marcador de sempre em campeonatos do mundo. Portanto, uma homenagem ao melhor jogador de futsal. Pode ser que um dia o consigamos trazer cá. Pode ser. Isso acontecerá e será muito, muito bom, com toda a certeza. Sem dúvida. Obviamente, então, agradecer a tua presença, Pedro, agradecer a tua presença, João. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigado. E ouvir. Para a semana cá estaremos novamente. Uma boa noite. Boa semana. Boa noite. E viva o Sporting. Viva o Sporting. Boa semana.